ficar ligado com o futuro do país. A parada é o seguinte, certo? Tudo à procura de comida, não tinha um lugar pra dormir. Carregar nunca vou ferido, ainda consegue sorrir. Dizem que o nosso país não vai mal, porque o povo ainda faz carnaval. Mas os pequenos e mal amados é, não compartilham da mesma visão. A tristeza no seu coração, vivem à margem do nosso país, assaltando e ferindo quem passa, tentando gritar no seu jeito infeliz. Que o país o deixou na desgraça, são alvos de uma justiça que só sabe falar. Amada, Brasil, duro do país. Isso é futuro.